homens e muitos aqui no Monte Cristo. A química rola solta, a droga não volta, a molecada esquece da pipa da bola, vai direto pra cola e na escola. O aeroporto na decolagem da sua primeira viagem. Da sua primeira viagem. Estava deixando de mão os estudos, se viciou, perdeu interesse no mundo real. Isso é mal, mais uma face inocente. Colocou muita droga na mente, complicou seu estado, agora é viciado. A cola dominou a sua mente. Louco influente, agora quer química pesada. O protegal desse escada, caralho, essa loucura não está com nada. A decadência teve influência de vários amigos e irmãos que vem no mesmo compromisso. Sustenta seu vício, ele subiu no degrau da morte. Cara sem sorte, mediante a vida precária que levava, se afogou nessa parada que com certeza não está com nada. Escada, escada do vício. Há muito tempo eu vejo os meus chegados nisso. Escada, escada do vício. A maconha esmugada, a seda não falta. Daqui pra frente é só acender e dar uma tragada. Vários manos dão gargalhada, pois o que chapa mesmo é uma boa prensada. Esses malucos tão prontos para a decolagem. Embarco no avião da malandragem, fazendo assim a sua segunda viagem. Segunda viagem, fusão diretamente pro chão. É porque acredita, esses malucos tão tão aéreo que pensa que tão subindo, mas na verdade estão caindo no degrau da morte. Por isso não queira descobrir o que tem no fim dessa escada. Eu vou te dizer, é vários manos se viciando, sendo assim, cavando a sua própria cova. Mas quem usa e não paga, aqui é exterminado. Por isso fica esperto, cuzão, pra vir aqui tem que tomar cuidado. Por tudo isso faz parte da escada do vício, aonde o lugar tem como lema viver é seu compromisso. Mas se pra você viver é difícil, então vem até o Monte Cristo e conheça de perto a escada do vício. A escada do vício. Escada, escada do vício. Há muito tempo eu vejo os meus chegados nisso. Deixando a maconha de lado, os mãos procuram uma coisa que realmente alucina. Então ele experimenta a travassana da cocaína. Agora são vários discos esticado o canudo. É passado de mão em mão, pois daqui para frente é paulada na mente. E top suas darinas frequentemente. Por causa da droga acabaram com suas imagens, decolando assim para sua terceira viagem. Terceira viagem. É, vários manos acabaram no cemitério, pois a escada do vício é um passaporte para o inferno. Pois tudo que quero não ter que saber de nenhum velório, é só isso que imploro. Mas parece meus aliados não querem me ouvir. Continuo nessa escada maldita, onde degrau, cada degrau é o da morte. Mas o que posso fazer é alertar, apesar de não querem me ouvir. Que no bairro mais famoso são os traficantes. A droga não falta no Monte Cristo para viciados, é o paraíso. Escada, escada do vício. Há muito tempo eu vejo os meus chegados nisso. Escada, escada do vício. O compromisso de muitos aqui no Monte Cristo. Escada, escada do vício. Há muito tempo eu vejo os meus chegados nisso. Escada, escada do vício. Não aguento mais, mano, esse compromisso.